Esquecendo que você passou, me lembrando coisas que perdi, sem saber sequer aonde estou. Por isso eu ando, paro, sem saber sequer aonde vou. Sim.